Portão aberto, fui logo entrando. Ninguém me chamou, mas aí eu fui ficando. Olhava pro lado, via elas comentando, outras criticando, sempre me evitando. Não tinha afeto, não tinha humildade, não tinha respeito no bagulho de verdade. Mas tava em mim algo que eu acreditava e nada, nada me tirava da parada. E me liguei, foi aí que me toquei. Li os livros, muito massa, e os griots que eu escutei. Então guardei, juntei informação que eu ganhei. Transformei em arma nos lugares que eu viajei. Ha! Na formação, gente preta e muito escura. Na direção que eu estava, andava a luta. Na formação que eu buscava, observava. Quanto mais eu conhecia, muito mais eu me encontrava. Não tava errada, tinha algo mesmo em mim. Acreditando, foi assim que eu persisti. Analisando as coisas que eu já vivi. Já tinha resistência nos lances que eu senti. Vejo nas tranças a força do povo preto. Eu uso dread, não aliso meu cabelo. No black power, resistência e um conceito. E não aceito um branco ser o meu espelho. Tive pensando por onde andei, todo esse tempo que formei. Agora digo que sei, procurei, encontrei. Tive pensando por onde andei, todo esse tempo que formei. Agora digo que sei, procurei, encontrei. Minha chegada, uma resposta pra quê? Pra me saber qual era a cota, por quê? Ter a revolta, chamar pra mim mesmo, assumir a postura de homem preto. Ficar por dentro sabendo, lendo, conhecendo quem sou no momento. Aprendendo na praça o resumo de Malcolm X, qual era o assunto. Foi quem me trouxe a velha questão. Saber do Crespo, a pele, a razão. Da escravidão, quem guiou o tombeiro. Trouxe a fé que matou muito preto. Queimou a Bíblia e quebro o terço. Assim chego e trago Lumumba. Tática de Amilk e Nkrumah. Não tô na fé que se foda a promessa que Jesus vai soltá-la na cela. Tô praticando desde aquele tempo, fortalecendo a leitura, o argumento de consciência preta aqui dentro. Lamento mesmo quem esqueceu, enfraqueceu acreditando em Deus. Não tem branco pra mim no assunto, é mesmo preta a voz que escuto dos espalhados por todo o mundo. Tive pensando por onde andei, todo esse tempo que formei. Agora digo que sei, procurei, encontrei. Tive pensando por onde andei, todo esse tempo que formei. Agora digo que sei, procurei, encontrei. Mas isso aqui é formado na postura Black Panther. Sei que pros brancos espanta que fale diferente a tantas brandas. O que eu vou dizer? Rimas brancas. Rima o que você não quer. Liga o que você é. Falar do ancestral a fé. Eu faço rima preta mesmo, Zé. E nunca faço o sinal da cruz. Nunca. Nem me ajoelho esperando Jesus. Nunca. O punho preto é que me traz a luz. A rua, a noite escura me conduz. Eu respeito o que você não quer ver. Não quer ver. O que os velhos sempre têm pra dizer. Que tá nos livros que deixaram pra ler. O que é a história, a trajetória, a glória dos malês. Eu não sou mais quem eu era. Eu vejo a escravidão na rua e nas celas. Mesmo de pele clara aqui já era. A postura aqui é preta, não muda e nem quebra. Na minha cabeça o peso do meu dread que cresce. Liga só o que surece. Liga resistência, buja, mal feve. Me mantém de boa e tiro o que não serve.